desprezada, maltratada, mal cuidada, pobrezinha. Diz que orada, mesmo assim era ocupada por estranhos invasores habitada. A intenção daqueles invasores destruí-la, maltratá-la, derrubá-la. Porém Jesus chegou, comprou a velha casa e reformou pra se tornar sua morada. Jesus mandou Satanás sair e disse: agora eu vou morar aqui. Custa um preço muito alto, mas comprei, eu tenho a chave, a escritura, e quem vai morar sou eu. Satanás abandonou a casa, levando os vícios, tudo aquilo que era seu. Era grande a bagagem em seus ombros, e hoje liberto posso dar glórias a Deus. Eu fui reconstruído com carinho, tal qual o faço nas mãos do grande oleiro. Reconstruído novamente, adornado, habitação de Deus, um crente verdadeiro. Jesus mandou Satanás sair e disse: agora eu vou morar aqui. Custou um preço muito alto, mas paguei, eu tenho a chave, a escritura, e quem vai morar sou eu.